35, Bravo. 1935, obrigado, bom dia. Eu vou. 1605, bom dia. Bom dia, no 605, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância, 1605, obrigado. Rio 5973, para puxa acionar. Livre acionamento, reporte para o táxi, Rio 5973. Gol noite 97, livro 160, Recife, em 125 decimal 1. 251, gol 890. Início de imediato, são 3156. Imediato. Autorizado, reporta táxi. A Equin de Novembro, bom dia. Confirma o pátio e a pista que decola. Santinho para a cópia, por gentileza, aguardando coordenação com o centro para a saída, ok? Bruno 7, decolado 11, controle 1935, vovô. 1935, ligado, contra o ônibus. Controle Salvador, está 3507, decolado 7, 507, bom dia, contato, radar, direto Elefa, vigilância. Direto Elefa, subvigilância, 3507. No perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo e após direto destino. Controle 199 decimal 35, a torre 198 decimal meia dúzia e aciona 5122 no transfondo. Dúzia no pátio do Graé, para acionamento de táxi decolagem, torre 118 decimal meia dúzia e o ajuste no 094 agora, bom voo, é com Índia, November. 5 a bordo, copiado. Diga. Controle, equipe 5514, passa por cruzamento 110. Gente, 5514, dá presente, voa João, após João, direto a Aracaju. Gente, João, direto a Aracaju, 5514. Bruno 79, via Upper Zulu 44, saída prevista da El Leda Eu. Obrigado. 4 horas, Campinas, pronto. São 3153, taxi Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 620, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Obrigado, tá no 3153. Taxi Rio 5973, 3 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 50 de autonomia. 5973, táxi em frente, via parte principal, táxi em Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera da torre 118, decimal 612, o ajuste no 0 no 4, bom voo. No ponto de espera 118,612, interessando pela Índia, 1014, obrigado e um bom fim de semana. Equipe 5514, passa nível 140, chama agora Recife em 125, decimal 45. 2545, 5514. Afirma. Chama Recife em 1251, Uno 605, bom dia. Bom dia, 105, na 605. De novembro, se eu siga. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, e após voa direto para Irecê, ok? Vou sair da Arbor, é a antiga saída Gole, ok? O senhor não possui? Bom dia, viu 5973 no ponto de espera. City Rio, mantém o ponto de espera número 2. Em novembro, está autorizado a porta para ingresso no 7. O senhor está ciente da saída, confere? Linda cola, vento 080 graus com 3 nós. Rio, após rolagem 2-2, ali mantém. Ciente, viu? Galera, pronto, final no 7, já tenho 9. Peguei 5 no 7, passa 200, Recife 126, decimal 0, bom dia. 260, obrigado, bom dia. 53. Sete três, vento 070 graus, com frequência autorizada. É com 97, mantém a posição, aguardando. Controle, boa, tá, 3153. 53, bom dia, complete curva direita, direto meio da vigilância. 3153. Colagem no 7, 050 graus, 5 nós. O 973 decola 23, controle 1935, morro. 1935, obrigado, bom fim de semana. Agora 23, controle 1935, morro. Obrigado, bom serviço, aqui o Jalavera. Também, toda semana. Controle, bom dia, aqui o Jalavera, decola da 127, curvando à direita, perfil Gole. É, aqui o Jalavera, ciente, contato radar, confirma qual foi o nível autorizado? Uma centena, e se possível, liberado da restrição vertical, aqui o Jalavera. Ok, Irecê. Eco Janovamba autorizado a curvar à direita, direto Irecê, vigilância radar. Eco Janovamba. Mente liberado, curva à direita, direto Irecê, vigilância, o Eco Janovamba. Controle Rio 5973. 5973, bom dia. Contato radar, vigilância, direto Puca, 5973, peguei. 973. Não Emerald, só para descida. No Vambaral, faz o seguinte, retorno do Salvador, confirme. Esse mantém o 1.000 pés, corredor forte, reporte corredor Interlagos. Reporte na ingressão Interlagos, não lembra não. Confirmando as aeronaves que chamaram Mike, Eco Delta e Kilo, Sierra Lima. Eco Delta, faça um check no equipamento rádio aqui, ininteligível. Kilo, Sierra Lima, só confirma o pátio que encontra-se a pista que vai decolar. Afirmativo, Kilo Sierra Lima, autorizado para Vera Cruz, o nível 060, aguarda apenas um instante para coordenação com o controle da melhor saída, ok? Sim, Mike, Eco Delta confirmando Manati. Instante em cópia, o Mike, Eco Delta. Sierra Lima, pronto, cópia. Autorizado Vera Cruz, nível 060, decola da 17 com curva direita no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo e após voa direto para Vera Cruz. Controle em 119.35, a torre em 118.62 e aciona 0117 no transponder. Planejamento correto, só confirmando a saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, é a antiga saída Gole, ok? Planejamento táxi, decolagem com a torre agora em 1.18.62, o ajuste no 0.04, bom voo. Eco Delta, pronto, cópia. Autorizado Manati, o 1.000 pés, decolagem no 1.07, curva direita, via corredor Axé. Controle em 119.35, a torre em 118.62 e aciona 0125 no transponder. Acionamento correto, parte 4, 1-2 a bordo, acionamento táxi decolagem com a torre em 118.62, o ajuste no 0-4, bom voo. Confirmando TAM 31179, Guarulhos 340. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 190, curva direita, no perfil da saída da El, após voa Leda e após posição Eudes. Eco uniforme Delta Eco Sierra, quando intercepta Upper Zulu 44, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1.9.35 e aciona 5.1.50 no transponder. Confirmando a saída após Leda, voa Eudes. Eco uniforme Delta Eco 5. Ok? Então 3179, na remota 13, reporta pronto para o espectacionamento. Gente, Índia November Alpha, reporte próxima rotatória. Reporte a rotatória, Índia November Alpha. Ataque, você pode para ingresso no 7 a língua. Terra Lima, qual é o B? Sim. Terra Lima, autorizado, ingresso no 7, reporte alinhado de todos. November Alpha, torre 118, meia dúzia. Índia November Alpha, torre 118, meia dúzia. Papa Romeo, Índia November Alpha, 2 minutos da rotatória. November Alpha, ciente do tráfego, condições de encurtada presente para final da 17. Afirma, tem condições, Índia November Alpha. Autorizado, encurtar a base para final da 17, reporte 2 milhas em linha fora. Reportará 2 milhas, Índia November Alpha. Nada com Delta Taxi, reporte para ingresso 7. Alfa Vitor Juliette, ciente, regressando pelo corredor Veracruz, reporte corredor Interlagos, Alfa Vitor Juliette. Índia November, controle. Papa Eco, Índia November. Na sua escuta, confirma. Confirme seu estimado de pouso. Estimando o pouso em direção 1253. Confiado, obrigado. Decolado agora aos 37, controle 1935, voo. 1935, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, está em condições visuais, solicita prosseguir pelo corredor Axé. Gente, é o Papa Romeu Kilo Serra Lima? Positivo, senhor. Que ciente, Kilo Serra Lima. É, modificou a regra, prossegue visual? Positivo, mil pés, corredor Axé. Ciente, o repórter Farol da Barra, Kilo Serra Lima. Lima. O tráfego decolou afrentando o perfil da Romoco, curva pela direita, 1.7, 1.7, livre decolagem 1.7, vento 0.50 graus, 5.9.